É, periferia nós tá, em Hortolândia nós mora, periferia é foda. Daqui eu não saio, não troco por nada. Um amante da quebrada, paixão declarada, amizades verdadeiras e uma linda namorada. Tem rap pra caralho, uma longa madrugada. Boteco, bilhar, que saudade que dá. Que Deus o tenha um bom lugar, salve salve Manosmar. O que trinca é uns tanga que eu nunca vi na vida. Pagando pura é que todo dia tá na vila. Aí é, de outro dia eu tava lá no Mato Grosso. Os cara curte pra caralho, o som dos seis é muito louco. Quando eu falei então que te conheci, eu fiquei, foi muito louco, era só ceba que descia. Em todo lugar tem também os pé de black. Aqui não é diferente, ainda fala que é do rap. Tem todos os CD, todo dia nos ouve. E os bolsinhos lotados de VIP da Gold. Curte educadora, escuta Jovem Pan. Pede um CD, fala que é fã. Toma vergonha nessa cara, rapaz. Tá queimando o filme, cê tá dando é pra trás. Tamo aqui a vida inteira, nascido e crescido. De ponta a ponta, várias quebradas, vários amigos. Interiorzão mesmo, é nós, é Hortolândia. HD cerebral carregado, várias lembranças. Parceiro que se foram, firmeza, correria. Estão vivão aqui na mente, na memória das antigas. E um salve pros que estão na prisão sofrendo. O sistema que criaram, infelizmente, é desse jeito. Mas nós vai guerreando contra ele aqui fora. Representar a sacolagem, já passou da hora. Que guerreiro tá escasso e nós precisa contratar pra chegar de corpo e alma e revolucionar. Porque os jovens daqui ou de qualquer lugar só quer piar e mufuca, beber, zoar e cheirar. Não pensa em fazer um Senai, vira peão, orelha seca que ganha mal é mal. O dinheiro do pão, Santa Rita, minha quebrada, Henrique e Sacramento. Catraca, bomba, Clebão, meus parceiros, ideia de periferia, inquérito, face da morte. Pra roubar do Faustão os pontos do Ibope. Em Hortolândia eu moro e daqui posso falar dos meus parceiros, dos meus truta que não deixa a desejar. Sem dinheiro que esse barato não compra nossa amizade, que é conquistada com atitude, honra, humildade. Entre rosas e espinhos estou aqui, sobrevivi aos venenos que passei. Com fé em Deus eu resisti, persisti nos momentos de crise e de dores. A angústia que nos faz ter medo dos predadores. Mais um elo na corrente que não se entregue à guerra. Mais um combatente que nem uma luz nas trevas, que corre pelo certo sem nem olhar pra trás, porque no meu coração o que reside é a paz. H maior que marcou minha vida chegado, de braços abertos me recebeu vindo do centenário. 18 anos aqui, sou feliz com a quebrada. Sumarezinha é o novo ângulo, eu tô em casa. Dilson, Denner e Duda, um abraço, vamos correr pro pódio, que o tempo passa muito rápido. Valeu, Pio, Gordo, Elias, Everaldo, parceiros de mil anos, lado a lado. Exemplos de quem sobreviveu à enxurrada. Estruturas que as drogas e o crime não abala. Clandestino, inquérito e os parceiros, que da hora. Porque estamos aí, em Hortolândia a gente mora. Hortolândia nós mora, periferia é foda.